sofrido, dificuldades. África, mãe, berço da humanidade. Sem condição de se sustentar, sem comida pra comer, sem água pra tomar. Povo sofrido, dificuldades. África, mãe, berço da humanidade. Sem condição de se sustentar, sem comida pra comer, sem água pra tomar. Forjando o ataque, vivendo no alarde. Muitas doenças, vírus por toda parte. Governo quer controlar, devastando cruelmente a população. Exterminando o povo que não tem condição de se defender. Fique alerta, seja a mudança que você quer ver. Crianças estão sofrendo, são mais de 8 mil que estão morrendo. Guiné, Libéria, Serra Leoa, é plano do governo o extermínio de pessoas. Povo sofrido, dificuldades. África, mãe, berço da humanidade. Sem condição de se sustentar, sem comida pra comer, sem água pra tomar. Povo sofrido, dificuldades. África, mãe, berço da humanidade. Sem condição de se sustentar, sem comida pra comer, sem água pra tomar. Nigéria, Egito, Etiópia, Congo, África do Sul. Férteis de vales fluviais, cheia de riqueza ancestrais. Com todas essas maravilhas, existe a maior preocupação.